69 a bordo, 2:30, alterna Natal. Delivery táxi, pátio, Índia Alfa, reporte ponto espera pronto, 3152. Pátio, Índia Alfa, reporte pronto, 3152. Sim, é o 05, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 805 no 1, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, gol no 805. Para 3, portão previsto 03, vai aguardante da Juliette, devido à aeronave da companhia que vai iniciar no... Gente, vai aguardante da Juliette para o 03, no 643. Alinhar e decolar. 130 graus, 8 mais. Alinhar e decola, 3152. Parquear no 03, após estar com livre, continuar com o push. Gente, vai guardar a aeronave ingressando no 3, após autorizar, inicia o push, Beto. Boa noite, quero que você... Localizador 896. Gol 896, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 89. Salvador, gol 896. 896, reporte externo baixado checado, 1019, boa noite. Contará externo. Salvador, boa noite, web 5897, informação brava. 5897, SN identificação, voo direto e TAP. Desça para nível de voo 050, QNH no 099. 29050, 597, projetado, grava. Vai passar externo, baixar travado, 1896. 896, livre pouso no 0, 950 graus, 89. Livre pouso na 10. 3152 aos 11, controle 128, boa viagem. Suba para nível de voo 330, saída PUCA. 330 na PUCA, tá 3152. TAM 3891, no Ascione identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, que é negar no 019. Objeto 5897, desça para 2 mil pés, que é negar. 1-0-1-9, autorizado a assinar do procedimento ILS X-Ray, reporte utilizado no localizador. Afirmativo, livre LS, descendo para 2000, livre da restrição de intacto, né? 5897. Tá, livre, 5897. Solo aos 14, direita, táxi Alfa, reporte em Estrela Juliette. Chego, Bravo, pela Alfa, reportando o bilhete. Só de informação para o rotativo, de alguns irregulares, está muito forte. Tem impressão ali na final até, inclusive que era laser. Está extremamente forte ali na final, ok? Paciente. O 1805 para o táxi de OB 90, autonomia 2 horas e 45 minutos, alterna Fortaleza. 05, direita, ponto de espera, reporte pronto. Direita, ponto de espera, reporte pronto, 1805. Três, 1, 5, 2, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85, alternando 2545, 3, 1, 5, 2, boa. Boa noite. Ponto 1805, alinhar e decolar, 150 graus, 89. Autorizado, alinhar e decolar, 10, 1805. 1896, ingresso Juliette, portão 4. Portão 4, 1896. No 794, autorizado Aracaju, 230, Golf 677, pista 90, curva à esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 120.8, transponda 5567. Autorizado 230, Aracaju, via Golf 677, agora da 50, para a esquerda, sentido a Puca, transição Aracaju. Controle 120.8, transponda 5567, Golf 77. 5567 no transponde, portão 2, chame pronto. Noite 05 da Gol aos 21 no controle 128, boa viagem. 28, Bagel, 9875. Estou levando de agora 805, já 2000. Uno 05, contato radar decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. 370 PUCA, voo 1875. Uno 805, suba restrito pelo centro até nível de voo 350. Para 350, boa noite. Jet 5897, passando Duna, completo de aproximação a Chimi Torre, 118.95. 1895 no localizador, 5897, boa noite. Boa noite. TAM 3891, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ELS X-Ray, reposto utilizado no localizador. Descendo 2000, reportando a loja 3891. Checado 1019. Chamará 5897. travado, passando externo web 5897. Livre pouso no 0950 graus 89. Livre pouso na 10 web 5897. Gol 1805, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2545, 2685, gol 1805, boa noite. Boa noite. O 897 é os 29, como recebe solo? Como recebe a torre? Agora recebe com ele assim. Ok, module na 18.6, por gentileza. 18.6. Recebe na 18.6? Táxi via Alfa, reporte, Ângela Juliette. Localizadora 3891. TAM 3891, no completo de aproximação, chame torre 118.95. 118.95, TAM 3891. Objeto 6, TAM 46, 102,000 feet, clear to final IOS, report established all localized. Vim para a torre? 3891 no localizador. Não, como o senhor não recebeu na 1895 a aproximação final, pedi para reportar baixar travado, mas não estava recebendo. Aí só recebeu agora no solo, na 1895, deve estar com problema. Por isso que transmiti pro senhor para 186. Ok, ciente. Totax via Alfa, reporte antes da Juliette, portão previsto ao 10. Tá livre, Juliette 10, tá livre. 3891, cheque o trem 130 com 8. Pouso autorizado. Baixa travou ali e pousa 3891. Salvador, gol no 7 no 4. Para o táxi. 1 no 4 no 4 a bordo. 1 hora e 50, até na Recife. No 4, livre táxi à direita. Ponto de espera, repórter pronto, 1019. Autorizado, táxi direita, ponto de espera, espetará. Gol no 7 no 4.